Toda noite essa mina me liga na malandragem do linha no pipa. Toda noite essa mina me liga na malandragem do linha no pipa. Só sei que toda noite essa mina me liga. Eu sou uma malandragem do linha no pipa. Vai saber de repente qual é essa fita. Mente rejeita, tá entendendo, mãe, liga. Ela pira no naipe, o neguinho é style. Ela erra, é society, quer viver liberdade. A rua é faculdade, ela curte o Tupac, yeah. Quer respirar outros ares. Ela caça assunto e nós vai pra cima, yeah. Yeah. Yeah. Quer viver um pouco de adrenalina. É o lado do Thug Life, a gata quer novidade. Essas curvas é uma viagem. Ela é minha Nicki Minaj. Ela pira, mas niga, viaja na brisa. Se identifica, vai pro baile com a mina. Lá na perifa, os bico critica. Ela nem liga, é nós que domina. Só sei que toda noite essa mina me liga. Eu só na malandragem do linha no pima. E a mente dela tá entendendo, mãe, liga. Na night, se não atenda, ela chama no zap. Já ganhei a mensagem, nós é maluqueiragem. Ela me liga na night, ela quer mais que amizade. Suas curvas é mó viagem. Ela é minha Nicki Minaj. Ela é cheia de charme, mas nós é Sony Night. Os neguinhos é mó chave, quer viver Bonnie Clyde. Ela é rainha do baile, nós o rei da cidade. Tamo na melhor fase, parte Buenos Aires. Ela pira, mas nega, viaja na brisa. Se identifica, vai pro baile comigo. Ela caça suco e nós vai pra cima, yeah, yeah, yeah. Quer viver um pouco de adrenalina, yeah, yeah. Ela caça suco e nós vai pra cima, yeah, yeah, yeah. Quer viver um pouco de adrenalina, yeah, yeah. Sei que toda noite essa mina me liga. Eu só na malandragem do linha no pipa. E a mente dela tá entendendo, mãe, liga. Ela me liga na night, se não atende ela chama no zap. Já entendi a mensagem, nós é maluqueiragem. Ela me liga na night, ela quer mais que amizade. Suas curvas é uma viagem. Ela é minha Nicki Minaj. Só sei que toda noite essa mina